ain't that easy. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. And I'm 100 years not there without. Pull up on side, let you pat me back. Nothing like your leg, guy. He too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail watch and wait for you to salute and chew this pimp. Not many women can refute this pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Targetw.com, referência para o mundo. As cinco melhores pop hits. Target Radio. Can't pretend. A maior rede internacional de rádios. Todo mundo ouve e ama Target. E milhões em todo o planeta acompanharam mais uma edição do Pop Hits. Edição da tarde de quinta, com os 5 sons mais votados no portal targetw.com, a referência para o mundo. E no primeiro lugar, Mariah Carey, and the girl, you're so beautiful. Segunda colocação para Daft Punk, and Pharrell Williams, com Get Lucky. No posto de número 3, Selena Gomez, Come and Get It. Número 4, Robin Thicke, T.I. and Pharrell, com Blurred Lines. E o quinto som mais votado na tarde foi Radioactive, com Imagine Dragons. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you, on the Greatest Network. O Pop Hits volta logo mais à noite. E como sempre, você manda por aqui. Vote no seu som preferido em targetw.com. E aproveite para viver um mundo Target. Pop Hits do ouvinte. Bom, pra fecharmos a edição da tarde de quinta, tem o pedido do ouvinte Target através do Peça o Seu Som. E recebe um beijo carinhoso a Ana Patrícia de Souza. Ela que é de Ipu, no Ceará. A Ana está a fim de curtir Southern Foxes com Song Clarity. Fechando mais um Pop Hit. Fiquem todos com Deus. E sempre aqui na Target International. Nos encontramos à noite. Bye bye. High dive into frozen waves where the past comes back to life. Fight fear for the selfish pain. It was worth it every time. Hold still right before we crash, 'cause we both know how it ends. A clock ticks till it breaks your glass, and I drown in you again. 'Cause you are Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.